Consultas diariamente das 8 às 21 horas, na Avenida do Contorno, 2431, esquina de Avenida dos Andradas, na Floresta. Telefone 224-7553. Para 442-3445 de segunda a sexta. Peça sua música, deixe seu nome e endereço completos e fique ligado o dia inteiro na cultura. Você terá uma bela surpresa. Quem ouve a cultura ganha presente. ZYL244, Rádio Cultura Belo Horizonte, 830 kHz, 4 e 15. Eu pensei